rio de Deus. Quero nadar nos seus mistérios e me envolver completamente no seu poder. No seu poder. Quero me cobrir com o manto da graça, como um apóstolo. Isso me basta para que eu seja um vencedor em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Completamente no seu poder, no seu poder. Quero me cobrir com o manto da graça, como um apóstolo. Isso me basta para que eu seja um vencedor em ti, Senhor. Em ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, toque em mim. Okay.